O dia 10 de julho na história, 1940, a Alemanha começou o bombardeio em Gales, na Inglaterra, marcando uma das mais famosas batalhas da Segunda Guerra Mundial. 1979, o Palácio do Planalto determinou que os brasileiros que estivessem no exterior por motivos políticos não precisariam mais depor quando voltassem ao país. 1998, a Operação Resgate, promovida pela Associação dos Imigrantes do Brasil, trouxe de volta ao país três daqueceges que viviam no Japão em condições precárias. 2003, a revista Contigo publicou uma entrevista com o apresentador Silvio Santos, na qual ele afirmava ser portador de uma doença coronária grave que lhe dava apenas 6 anos de vida. Ele também disse que havia vendido seu canal de televisão, o SBT, para a rede mexicana Televisa e o ex-diretor da Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. O próprio Silvio revelou 3 dias depois que a declaração não passou de uma brincadeira. 2016. O time de futebol infantil dos Javalis Selvagens da Tailândia foi resgatado da caverna Tham Luang, onde ficaram presos por 17 dias depois de uma tempestade bloquear a saída da caverna. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.